tem um ultrassom modo B, que ele é um pouquinho mais tardio, para ver a vesícula embrionária, né? 25 dias. Mas o Doppler com 18 dias. E o não retorno ao cio não é um diagnóstico, isso aqui é uma suspeita. Se ela não voltou ao cio 21 dias depois, eu suspeito que ela está tendo. Mas aí eu vou ter que confirmar. Ou dosagem de ser mais rápido também, saindo do filho. É, eu vou mostrar agora. É a mesma pipeta, na realidade. Só que uma para na cérvix e a outra continua. As grandes granjas, Perdigão, Sadia, né, que elas são chamadas de programas internos ou fechados de inseminação, porque elas têm os cachaços que ficam nas centrais, doando sêmen, eles colhem, é tudo inseminado, nada de comprar natural. Colhe o sêmen desses cachaços e refrigera e inseminam as fêmeas. E quem tem acesso a essa genética? Então, por isso que chama programa interno. Eles não compram sêmen. Eles têm os melhores reprodutores, a melhor genética e fica um programa fechado de inseminação. Os pequenos produtores médios, que não têm, né, esses grandes cachaços, eles vão comprar sêmen de central. Aí é o programa aberto de inseminação. E daí o cara compra sêmen de central, de sêmen refrigerado. Inclusive dá para ter comércio internacional de sêmen refrigerado. Porque o diluidor, tem diluidor que mantém 6 dias o sêmen na geladeira. Então dá para importar sêmen, chegar e disseminar com sêmen refrigerado. Olha, então aqui a colheita do sêmen, né? É um becker com uma gaze por cima, porque o cachaço ejacula muito da gelatina com sêmen, é uma fração gelatinosa muito grande. Então a gente filtra com uma gaze para segurar essa gelatina. E depois vai inseminar. Muito simples a inseminação. Aqui tem uma bisnaguinha com o sêmen do cachaço refrigerado. Então, o técnico, obviamente, já fez reflexo de tolerância ao macho e ao homem, né? Para ela ser inseminada, ela tem que estar positiva ao macho e ao homem. E aí ele pega a bisnaguinha e dá uma lubrificada na vagina com o próprio sêmen. Introduz a pipeta que mimetiza o pênis no cachaço. Olha lá, a ponta espiral. E aí vai um ângulo de 45 graus. Olha como está inchada a vulva, né? Ângulo de 45 graus, depois em direita e vai até o fim. Chegou na cérvix, dá um giro à esquerda, giro anti-horário. Aí a bisnaguinha encaixada aqui e vai por gravidade. Essa pipeta que eu mostrei no slide anterior, ela é de borracha e para reutilizar em várias fêmeas você tem que autoclavar. Então não se usa mais. Hoje se usam essas outras que são descartáveis. Super fashion. Olha. Olha os poderinhos de implante. Tudo imitando o... Não, mas essa é fashion pra caramba. Então, todos esses poderinhos, eles encaixam primeiro na cervical da porca. Sex shop das porcas. Olha, e essa pipetinha aqui, que na realidade é a mesma que aquelas que eu mostrei, só que elas têm um adicional. Aqui por dentro sai um catéter que vai até o útero. Então ela também se enrosca no primeiro anel cervical, mas depois sai um catéter, atravessa a cérvix e chega ao útero. Então essa é para inseminação intrauterina. Tá? Qual a diferença? Um catéter por dentro. A outra parava na cérvix e ficava lá. Qual é a vantagem? Então, eu vou mostrar. A desvantagem da nitroterina é que você tem que ter muita paciência para passar os anéis cervicais, senão você lesa os anéis cervicais, porque é uma pipeta rígida. Então, se o tratador é um brutão, ele vai mais machucar todas as... Olha lá. Já vai entregando a responsabilidade do garoto. Olha lá. Vou botar Está lubrificando, você pode usar também o KY para lubrificar a ponta da pipeta. Introduz o ângulo de 40 segundos até o filminho, depois eu vou passar. E vai até o final. Olha, o aparelho reprodutivo da porta aberto. E aí o que, que a gente está vendo? Que a pipetinha de dentro, olha lá, passou 20 centímetros de cervix para chegar no corpo do útero. Mas, veja, ela pode muito bem lesar esses anéis cervicais. Tem muito cuidado ao passar essa pipeta. Tem uma pipeta, a gente tem aqui no laboratório, depois eu vou mostrar para vocês. Esse material aqui é uma borrachinha de bexiga, de bola de bexiga. Então é bem molinha. Essa é melhor, é americana, né? Então aí não lesa, né? Mas essas aqui não, são de plástico mesmo rígido. Vocês têm dúvidas da inseminação artificial nas costas? É simples, quem faz é o tratador, não é o veterinário. Aí o técnico vai perguntar pra você, aí você tá muito essa é a diferença do veterinário pro técnico. O veterinário tem que ter a resposta na ponta da língua, certo? Bom, então falamos do manejo reprodutivo, falamos da inseminação artificial, o melhor momento para fazer inseminação, tudo isso. E agora, para finalizar essa parte das portas, vamos falar dos problemas reprodutivos. E todos, a maioria desses problemas estão relacionados ao estresse. O prolapso vaginal. Quando é que eu falei em prolapso vaginal? Vão ter que ir. Muito bem. Vocês estão bem afiadinhos. Tá bem? Por que que a cadela tem prolapso vaginal? Ah, o estrógeno. Cala a mão. Deixa ele, gente. Tá certíssimo. O raciocínio tá certo. Então, a cadela é sensível ao estrógeno. Causa o edema de vulva e vagina. E aí ela acaba prolapsando. A porca não é esse a etiologia. Então, apesar das duas espécies terem o mesmo problema, só que em fases diferentes e com etiologia diferente. O problema da porca é na gestação. Então, com aquele útero lotado de leitão no final da gestação, aquela pressão da vagina, né, em direção à vagina, aí pode prolapsar. Se piora, a gente mantiver em piso inclinado, aí não há peso, né? O peso do útero em direção à vagina é muito grande. O que mais? Ingestão de milho mofado, isso eu vou falar daqui a pouco. É uma doença, causa uma doença em todas as fêmeas da propriedade, com várias sintomatologias, inclusive prolapso vaginal. Então, o que que a gente faz nesse caso? Limpeza, ducha fria para diminuir o edema, pomada antibiótica, porque ficou aquela mucosa exteriorizada, né, no meio ambiente, e vai estar contaminada com certeza. E após o parto, é lógico, a gente pode fazer a sutura para não ter recidiva. Sutura da vulva, deixa o espacinho para sair a urina. Senão é sacanagem. Bom, estrogenismo. Essa é a doença causada pelo milho mofado. O agente, o fungo, é o fusário. E esse fungo produz uma toxina. fina, chamada zearalenona, que se encaixa no nos receptores de estrógeno. Portanto, quando o animal come a ração com fungo, ele vai ingerir essa toxina, e essa toxina vai em todas as células-alvo do estrógeno e se encaixa lá. É como se o animal estivesse no cio. Só que tem fêmea que acabou de parir e está amamentando as fêmeazinhas de um, dois dias, três dias, uma semana. E aí essas fêmeazinhas começam a ter sintomatologia de cio, demasiado, hiperêmica, prolapso. Imagina, que acabou de nascer. Né? As fêmeas prenhes perdem a gestação, porque durante a gestação é progesterona que tem que agir, não estrógeno. As fêmeas que estão vazias, mas que deveriam se emprenhar, não conseguem emprenhar por conta desse estrógeno. Então, na realidade, todas as fêmeas da granja são afetadas por essa zearalenona. Você falou que elas se grudam com os fungos? Não. Então, esse fungo que está na ração, que a porta ingere, ele produz uma toxina, que é chamada zearalenona, que se liga nos receptores de estrógeno. Então, ela age como se fosse um estrógeno. Então, pode provocar prolapso, porque o estrógeno causa edema de vulva. Anestro, morte embrionária, repetição do ciclo. Quer dizer, ferrou. Ferrou com toda a propriedade. E aí, como é que a gente vai diagnosticar isso aí? Bom, vai olhar primeiro, né? A fêmea pré-púbere, com todos os sintomas de cio, todas as fêmeas abortando, né? Quer dizer, é muito característico. Vai olhar a ração. Se tiver o fungo na ração, o que fazer? Trocar a ração. Deixou a ração mofar. Professor, eu queria essa parte do se liga ao receptor de estrógeno e estimula o estrógeno. Então, ele age como se fosse um estrógeno. É como se fosse um fitoestrógeno, né? Não é um estrógeno produzido pelo corpo, mas é um estrógeno. Nesse caso, não é fito porque não é de planta, mas é de fungo. Fungo estrógeno. É causa dele também. É, vai agir como se fosse um estrógeno. Muito bem. Então tem que trocar a ração, porque outra. Não tem como. Não tem um antídoto. Troca a ração, espera um mês os animais se desintoxicarem. Não tem o que fazer. Agora nós chegamos na maior causa de infertilidade das porcas. Sabiam que o cisto folicular é a maior causa de infertilidade nas vacas? Problema reprodutivo mais comum em vacas e porcas. As duas espécies. Só que tem uma diferença na etiologia entre vaca e porca. Vaca vocês já estudaram. O que causa cisto folicular na vaca? Teve um grupo que apresentou. Quem foi? Foi o grupo que apresentou o cisto folicular em vacas. O grupo sumiu. Estavam gozados. Não quer se manifestar. Pois é. Teve um problema lá em relação ao LH. Por isso que a vaca não ovulou. calor, provavelmente, ou aquela porta do caminhão lá, que é 10 horas do caminhão tombado, daí começa a tomba, leva não sei aonde, não sei o que, pisa, pisoteia, não sei o que. O que que acontece com a morte? Estresse, né? Estresse, produção de cortisol. Esse cortisol vai diminuir o número de células da granulosa do folículo. Se eu olhar o folículo, tem lá o oócito lá dentro e tem a camada mais interna de células, que inclusive segura o oócito, porque não sei se vocês sabem, o oócito não fica solto lá dentro. Fica presinho num grupinho de células. Quem são essas células aqui? Granulosa. Células da granulosa do folículo. Que produzem qual hormônio? Estrógeno. Estrógeno. O folículo cresce, essas células produzem mais estrógeno. O folículo cresce, elas produzem mais estrógeno. Quando dá o pico do estrógeno, faz feedback positivo e vai acontecer em seguida o pico de LH. Então é assim que ocorre a ovulação. Nesse caso, cortisol diminui o número de células da granulosa. Se diminui o número de células da granulosa, diminui estrógeno. Tem pico de estrógeno? Não. Não. Tem pico de LH? Não. Então, ovula. Então, o ovário vira um ovário policístico. Por que é policístico? Na vaca é o cisto. Porque a vaca normalmente ovula um folículo. A porca são vários folículos que deveriam ovular, mas eles não vão ovular porque faltou o pico de LH. Então, vira um ovário policístico. Thank you. nefrite, mastite e agalaxia. Nefrite, infecção uterina. Mastite, infecção da glândula mamária. E agalaxia, falta de produção leiteira. Leiteira? Porca. Bom, também causada por estresse. Mudanças de alimentação no final da gestação, retenção de placenta por parto distócico, deficiência de cálcio e magnésio, excesso de calor, ferimentos das tetas, enfim. Todas as condições estressantes pré e próximo ao parto levam a essa síndrome. A porca vai ter, então, uma infecção e uterina da glândula mamária e falta de produção de leite. E a gente vai perceber, na realidade, por causa dos leitõezinhos, eles começam a gritar. Eles não conseguem mamar. Vocês sabem que o leitão nasce sem reserva nenhuma de energia. Se ele não mama, ele morre, entra em hipotermia e morre rapidamente. Precisa mamar. Então, quando ele começa a gritar, todos os leitões gritando, você chega lá na porta, ela está com as tetas avermelhadas, corrimento vaginal, não deixa eles chegarem perto da teta, ela reluta. Então, aí o que fazer? Imediatamente, pega esses leitõezinhos, ou põe em outra porta, ou sobe o glicosado. A primeira coisa que você faz, cuidar dos leitões. Depois, antibiótico na porta. Como é que a gente controla essa síndrome? Com redução do estresse, com limpeza do ambiente. E nas granjas, que tem muita síndrome, MMA, se usa antibiótico profilático. 112 dias de gestação, começa a dar antibiótico antes do parto, para não ter esse problema. As fêmeas que já tiveram duas vezes essa síndrome seguidas acabam indo para o parto. Quer dizer, não são. São animais muito suscetíveis a um manejo, a um ambiente, o produtor acaba descartando. Foi pra... Tem que ser que ela é... Nem todas têm proexo. No momento que ela fica um pouco mais teimosa, faz rolamento, vocalização, mas não aceita o macho. A maioria das gatas, quando entra com esses comportamentos, já aceita o macho também. Então já entra diretamente com o estro. Não tem esse problema. O estro, caracterizado por todos aqueles esses comportamentos, né? Ela fica miando, ela faz a lordose, ela fica rolando e, além disso, aceita o macho. Esse comportamento é determinado pelo estrógeno, altos níveis de estrógeno. Os folículos estão grandes, com ovário, e produzindo muito estrógeno, e o animal começa a ter esse comportamento. Bom, então ela tem estrógeno circulante, né? Mas esse estrógeno circulante não faz o feedback positivo. Não vai fazer descarga de GnRH pelo hipotálamo. Para ver assim, essas várias descargas de GnRH que na hipófise vão fazer várias descargas de LH, quem faz isso na gata é a foto. Então ela copula uma vez, tem uma descarga de GnRH. Consequentemente, vai ter uma descarga de LH. Pessoal, quem quiser falar, por favor, pode sair. Olha, 21h30, está todo mundo cansado, inclusive eu. Vou ficar competindo com vocês. Pode conversar à vontade lá fora. Já fiz chamada, vocês não ficam com falta. Agora, conversar sem prestar atenção e atrapalhar os outros é que não dá. Bom, professora, não. Então, o que que faz a foto? O pênis, o gato, quando ele vai na vagina da gata, ele causa dor. Ele é cheio de espinhas. E ali machuca, efetivamente. Esse estímulo nervoso se torna um estímulo nervoso, né? Essa dor vai ser levada ao hipotálamo. E o hipotálamo vai ter uma descarga de GnRH. Esse é o estímulo para ver a descarga do GnRH. Esse GnRH vai até a hipófise e vai ter uma descarga de LH. Na segunda cópula, mesma coisa. Mais uma descarga de GnRH, mais uma descarga de LH. Na terceira cópula, mesma coisa. E assim vai. A gata fica a noite inteira copulando. Várias cópulas. Porque cada cópula é uma descarga de GnRH. E ela precisa fazer várias cópulas, por quê? E a quantidade de GnRH da primeira cópula, mais da segunda, mais da terceira, quarta, quinta e sexta, faz o quê? Um pico. Uma única cópula não garante uma quantidade suficiente de LH para ter a ovulação. Precisa de mais cópulas, mais descargas de LH. Ela precisa copular. Se ela não copular a noite inteira, então ela é um animal de hábito noturno, ela fica, por isso que a gente ouve um miado, aí passa um pouquinho, ouve outro miado, outro miado. Ele vai até a hipófise e aí 4 horas depois tem a descarga de LH. Bom, então, vamos ver como que fica esse ciclo da gata. Então, vou te explicar agora. ela não ovula, eles morrem. Então ela entra numa fase de interesso. Isto é, uma fase de repouso. Não tem folículo no ovário, não tem estrógeno, ela para de miar, para de encher o saco. Aí, quanto dura o interesto? De 7 a 14 dias. Aí, ela entra de novo no cio. Por isso que a duração do ciclo dela é variável. Porque 7 dias mais 7 dá 14. Ou 7 dias mais 14 dá 21. Então, o ciclo dela pode ser de 14 a 21 dias. Dependendo de quanto vai durar o interesto. E ela vai ficar assim, extra interesto, durante toda primavera e verão. Aí um dia você dá aquela bobeada, abre a porta e ela vai pra fora e foge. O que que acontece? 2 dias depois, ela volta suja, estrupiada, cansada, mais feliz. Volta numa alegria sem fim, você tiver desesperado, ai, ai, ai. Por quê? Porque se ela copula, ela ovula. Copulou, ovulou. Portanto, não tem chance de não embrenhar, vocês concordam? É assim, nas outras espécies a gente fala assim, não, tem o momento certo para cruzar, o momento certo para inseminar, porque um óvulo tem que encontrar os espermatozoides. A gata copulou, ovulou, quer dizer, um espermatozoide vai encontrar o óvulo de todo jeito. Tem como não encontrar, né? Então, depois da cópula, ela entra com certeza na gestação. Vai durar 2 meses. Porém, e se o gato que copulou com ela for estranho? Pode acontecer de os espermatozoides deles serem assim, bem estragadinhos, bem pegadinhos. E aí, copula, mas não emprenha. Ela ovula, mas não emprenha. Então, ela entra na seu gestação. Que dura 45. Óbvio. Então, vamos ver aqui esse ciclo maluco dela. Você disse que precisa de várias cópulas para se... Deu um pico de LH. Ela ovula para ter um pico para se ovular. Então, na verdade, não garante. Se ela foi uma vez, não garante que ela vai ovular. Certo. Mas você disse que, que ela é... Sazonal. Mas aqui você está falando que ela fica voltando. Então, olha só, quanto tempo dura primavera e verão? 6 meses, né? Então, dentro desses 6 meses, ela vai ficar extra-interesto. Porque, ó, 7 dias, 14 dias. Tem 6 meses para ficar nesse vai e não vai, vai e não vai. Se no meio desse período de 6 meses de primavera e verão ela copular, aí ela entra em gestação. Agora, se, olha só, se ela copular no início da primavera, ela vai entrar em gestação 2 meses. No final da primavera, ela vai parir. Vai ter a lactação e ela vai entrar no ciclo de novo depois da lactação. Dá tempo em 6 meses de acontecer isso, se ela copulou no início da primavera. Então, dá tempo dela ter 2 gestações. Mas a lactação é o seu ciclo. Não. Em tese, tem a. É, a maioria não entra, mas ela pode entrar. Então, veja: pode acontecer 2 gestações na mesma estação. Porque a gestação é muito curta, de 2 meses. É, muito bem. Então, depois desse período aqui, se ainda for de matéria de verão, ela pode voltar. Se for outro ano, ou inverno, ela entra em aberto. Gracias. fila, fala pra mim, sou eu. Próximo sou eu. Olha lá, olha lá. Mordendo. O slide não pensou, mas ó, com a boca aberta, gritando. Com certeza. É, eu vou falar. Como ela é a gente, tipo assim, ela tem que saber. Uma um macho, ele dá conta de 15 a 20 fêmeas, essa é a proporção, e essa fêmea é levada ao macho e fica por 24 horas com ele, para acontecerem várias cópias. Né? 20 cópias, 15, 24, sendo várias cópias. Não, o ECG para ter crescimento folicular. Eu, o que eu estou falando aqui não é ovulação. Isso aqui é para ela entrar no ciclo. Mas o ECG, depois HCG? O HCG você não precisa administrar, é só ela popular. Quando ela popula, vai dar a descarga de ADH. Isso aqui eu já falei, uma única cópula não estimula a liberação de LH. Agora, se eu quero que o animal, veja bem, a vovó tem a gata, e a vovó, ela é insônia. Velho, vocês sabem que dorme pouco, né? Super pouco. Então, ela vai dormir 2 da manhã, né? 5 da manhã ela está acordada. O que acontece com a gata dela? Vive no cio. Exatamente. A vovó já não sabe se a insônia dela é porque é insônia mesmo ou se é porque a gata não para de miar. Então ela leva no veterinário e fala assim, olha, eu não aguento mais. Porque eu não consigo dormir, já vou e ela ainda fica miando, não sei o que. Ah, vamos castrar. Né? Castrar. Ah, não tem dinheiro para castrar. Não dá para castrar. Vou resolver esse problema e vou pegar aqui um suave e fazer uns estímulos vaginais. Então faz aí de 4 a 8 estímulos na vagina para provocar o pico de LH e a gata ovula. Mas não tem sêmen, não tem espermatozoide, não. E o que faz? Ela entra? Aí ela fica 45 dias em silêncio, olha que bonito. Vovó fica realizada. Passados 45 dias, a gata volta ao cio. E aí a vovó volta lá e fala, ai não, pega esse cotonete. Então não aguento mais essa gata. Não, eu já dei. Posso ficar fazendo isso várias vezes. Por quê? Esse é o ponto. Por que que a gente não pode ficar fazendo várias estimulações? Ela vai ter vários períodos de progesterona alta por 45 dias. O que que essa progesterona alta, por todo esse período, vai fazer? Hiperplasia endometrial cística. Parecido com o que a cadela tem, né? E isso aí, essa produção exagerada de muco, é o fator predisponente da piometra. Então vocês podem perguntar, é só a cadela que é predisposta à piometra? Não. A gata que entra em pseudogestação várias vezes também pode se predispor à piometra. Por quê? Porque fica um período muito grande de progesterona circulante e estimulando o crescimento das glândulas endometriais. Então vai dar hiperplasia endometrial cística, que é o fator predisponente da piometra. Estimula o crescimento das glândulas endometriais. Bom, o estímulo que eu falei com o suave é de graça, concorda? Eu faço ela sair, eu faço ela ovular, sem gastar dinheiro algum. Agora, eu posso também fazer ela ovular com injeção de HCG, que tem a função de LH, então eu provoco o pico de LH, com o GnRH, que vai induzir a liberação de LH. Posso fazer as duas coisas. Em que situação é importante eu fazer isso? Oi? Exatamente. Inseminação artificial. Olha, eu vou colocar o sêmen lá no útero da gata. Ela só vai ovular se tiver estímulo vaginal. E eu não ter cópula. Então, eu preciso provocar esse estímulo vaginal ou provocar a ovulação pelo estímulo farmacológico. Isso é importante. Para inseminar, precisa do estímulo. Então, após essas injeções ou esse estímulo, ela vai ovular 26 a 29 horas depois. Jaguatirica, gato-mato, todos os animais. são reproduzidos por inseminação artificial. Mas a doméstica realmente muito linda. Para que a gente faria inseminação artificial em felinos? Animais com problemas comportamentais ou físicos que impossibilitam a cópula. Vocês sabem que o gato que caiu do apartamento, vocês já ouviram essa história, né? Ele tem que cair no andar alto. Porque daí ele consegue se posicionar e cair bem. O gato que cai de andar baixo se estrupia todo. Né? Então, tem esse problema. Alguns reprodutores que caíram da janela, perderam a perna, não conseguem mais subir na fêmea, né? E aí tem que fazer inseminação, colher sêmen com eletroejaculador, tem que anestesiar o gás, colher com eletroejaculador e depois anestesiar a fêmea para inseminar. Olha a complicação. Então é muito pouco utilizado. Bom, evitar obviamente tudo aquilo que a gente já falou, tratamento agressivo, possibilidade, mas a gente pode fazer uma inseminação após 24 horas da indução da ovulação, né? Ou duas inseminações, uma no momento da indução, que pode ser tanto pelo suave como hormonal, e a outra 24 horas depois. Quando se faz duas inseminações, óbvio que aumenta a taxa de concepção, né? Sempre do meio para o final do cio. Se o cio dura 7 dias, nos 2 primeiros dias a gente não vai fazer inseminação, porque a cérvix ainda está fechada no início do cio. Então, esperar no 3º dia em diante, quando a cérvix já está aberta, para fazer inseminação. Bom, os métodos são os mesmos da cadela. Vocês lembram quais são os métodos de inseminação da cadela? Intravaginal, intrauterina. Intrauterina, quais são as técnicas? Laparoscopia ou laparotomia. É a mesma coisa. Se eu vou fazer inseminação intravaginal na gata, eu vou deixar o sêmen fresculado. Só estou substituindo o pênis do gato, né? O gato vai ejacular na vagina também, então eu vou deixar o sêmen fresco na vagina. É fácil, pega uma sonda uretral, introduz na vagina, acopla a seringa e deixa o sêmen lá. Pronto. Porém, se é sêmen congelado, eu tenho que deixar no útero da gata. Como é que eu vou atravessar o útero, a cervix, para deixar esse sêmen? Ia ser limpar, não dá. Então a gente vai fazer por laparoscopia ou laparotomia. Então, sêmen congelado, eu preciso de menor quantidade de espermatozoides, porque eu já estou deixando no útero, mas a técnica é cirúrgica, ou laparoscopia ou laparotomia. Em grandes felinos, o que se faz é laparoscopia. Eu tenho uma colega que agora ela é professora da Universidade de Mato Grosso. Ela é especialista em reprodução de grandes felinos. E ela me deu um livro que eu doei para a biblioteca, só sobre reprodução de felinos. E aí ela descreve toda a técnica de laparoscopia em grandes felinos, que é a especialidade dela. É muito legal, já acompanhei o que ela fazendo. É muito bacana. Uma vez me chamaram para fazer o andrológico das onças do zoológico de São Paulo. Então eu fui lá no recinto, tem um bonitão, né? Está lá exposto. Só que lá atrás do recinto tinha 8 baias azulejadas de um macho por cada baia, imagina um do lado do outro, baias azulejadas e grade na frente. Esses 3 desses bichos, 8, sentindo o cheiro do outro, preso ali sem sair, não tinha como se movimentar lá dentro. Então, esses 8 machos foram anestesiados com zarabatana, para o veterinário lá do zoológico, e aí vem uma junta de veterinário. Né? Enquanto eu colhi o sêmen, o outro olhava o dente, dava sangue. E aquele momento da anestesia é um momento especial, né? Dos 8 machos, nenhum tinha espermatozoide. Todos estéreis, por conta do estresse. Então, o problema de fazer reprodução em cativeiro desses animais é o sêmen. Você tem que ir para vida livre, anestesiar um macho de vida livre, que tenha sêmen de boa qualidade, colher o sêmen, para inseminar as fêmeas de cativeiro. Porque os machos de cativeiro. Então, elas têm, às vezes, dificuldade também de ovulação, mas é que na fêmea a gente tem os hormônios, né? Que estimulam a ovulação. O macho tem espermatozoide. Infelizmente é uma tristeza. Para reproduzir esses animais em cativeiro é difícil. O felino ele já produz pouco, né? Ele pula poucos espermatozoides por vez. E ainda os poucos que ele ejacula. Então, a saída é congelar o sêmen de um animal que está livre e fazer laparoscopia na fêmea. Dúvidas, pessoal? Ah, como que vai ser essa questão? Mais importante de cada um. Thank you.